Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e o tema do nosso podcast de hoje é livros que marcaram nossas vidas. Lembrando sempre que o nosso podcast é patrocinado pela agência Infini. Acesse agenciainfini.com.br e saiba mais. Para conversar com a gente, temos a presença de um cara que já é da casa, o editor e dono da editora Simonsen, Rodrigo Simonsen. A editora está começando a fazer um barulho bacana por aí, né, Rodrigo? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos e ouvintes. É mais uma vez um imenso prazer estar aqui com todos vocês. E, de fato, pois é, nesse primeiro ano de atividade da editora Simonsen, a gente já, mesmo tão pequenos, conseguimos alcançar vitórias bastante profícuas, digamos assim. Os nossos livros estão sendo espalhados por muitos lugares, chegamos a grandes articuladores, grandes celebridades, grandes pensadores, e o que mais nos interessa é chegamos aos leitores. Então, acho que nesse primeiro ano a gente conseguiu mostrar mesmo o serviço, né, lançando títulos de qualidade, com qualidade gráfica, de acabamento, né, de design e de tradução, e acredito que esse ano de 2016 só vai fazer com que ganhamos ainda mais força e para poder lançar mais coisa interessante nesse mercado cheio de buracos. E tem, claro, a presença aqui do nosso fundador da página Civilização Ocidental, professor de História e meu amigo pessoal, Thomas Juliana. E aí, Thomas? E aí, Ronaldo? E aí, Rodrigo? Prazer estar aqui, prazer falar sobre esse tema. E também é uma satisfação, vou dizer assim, acompanhar o bom êxito da editora Simonsen, que nós vimos nascer, fizemos aí um hangout do seu primeiro lançamento e acompanhar durante todo esse ano o crescimento, todo o período de gestação, nascer, os primeiros passos, tem sido, claro, uma satisfação que os bons amigos sentem quando acompanham os bons êxitos desses amigos. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Rodrigo, qual foi o livro que mais marcou o início da tua vida de leitor? How many roads must a man walk down? Então, né, porque de algum modo a gente está sempre sendo marcado por inícios, recomeços. Não à toa que um clássico é isso, né? Um clássico é aquele livro que não foge e aquele livro que te permite uma nova leitura toda vez que você retorna a ele. Então, o Monteiro Lobato que eu li quando eu tinha ali 5, 6 anos, não é o Monteiro Lobato, logicamente, que eu leio agora com 31, 32. Minha percepção de mundo mudou, minha percepção estética mudou, minhas buscas dentro do livro certamente mudaram, mas algo permanece, que é um livro, ele tendo essas várias camadas, ele consegue agradar pessoas muito diferentes, e o mais clássico ele for, mais essa experiência acho que fica sedimentada, essa experiência de você descobrir essas novas possibilidades dentro do próprio romance. Então, já que eu falei aqui de Monteiro Lobato, foi ele mesmo. Eu comecei a ler muito cedo, eu me autoalfabetizei ali ao redor dos 3 anos, e minha avó me deu uma coleção do Monteiro Lobato, aquela coleção de capa dura que muita gente tem até hoje, e eu li aquilo com alegria, porque o livro ele permite isso que eu acho fundamental, né? Que você explore um universo que é absolutamente diverso do seu. O livro te transporta para aquele universo, você encontra com personagens que você jamais encontraria no meio da rua. É natural, né? Nossa vida é limitada, né? Nossas experiências são limitadas, a gente vive em um dado local, a gente tem uma série de amigos que, meio que no decorrer do tempo, eles vão minguando também, e os personagens dos livros são aqueles que te acompanham para sempre. Então, eu acho que eu consigo marcar bem esse período da primeira infância, digamos assim, com as obras de Monteiro Lobato. Depois eu fui lendo e relendo coisas, ainda muito sem método, né? A gente vai lendo por afinidade, tem as leituras obrigatórias da escola, normalmente nunca gostei muito dessas, mas eu fui descobrindo autores que muitas vezes no primeiro momento também não despertaram uma grande paixão e depois por algum motivo despertaram. Então às vezes é isso, né? Você, sei lá, a primeira vez que eu li Jane Austen, acho que não me fascinou tanto. E quando eu fui ler depois de velho, mas com 25 anos, por exemplo, minha leitura de Jane Austen mudou completamente. E aquilo teve um impacto muito grande sobre mim, né? É hoje certamente uma das minhas autoras favoritas, possivelmente minha autora favorita. E meu trajeto de leitura, ele sempre foi muito assim. Eu acho que a editora, ela meio que demonstra isso, como meus interesses são muito variados, muito complexos de algum modo, eles de algum modo também se entrelaçam, mas eu não estou preocupado com isso, sim, se as pessoas vão perceber quais são esses interesses. Não, eu só consigo perceber eu mesmo que a editora é um reflexo, o catálogo da editora naturalmente é um reflexo das minhas preocupações, dos meus interesses, das coisas que eu julgo que são importantes. Então a gente vai sempre trilhando esse caminho meio espinhoso e meio tortuoso, mas com muita alegria também. Perfeito, eu quero estender a pergunta também ao Thomas. Qual é o livro que marcou o início literário, o início da tua vida de leitor? Bom, Ronaldo, é uma pergunta que me é muito cara, porque eu gosto de parar e refletir um pouco sobre o meu trajeto biográfico até aqui. Eu sempre faço esse tipo de exame, até porque no avançar do tempo, as minhas grandes referências de vida e os grandes livros que se tornaram referências no meu ato de modelar a minha vida são referências de autores confessionais, acima de qualquer outra coisa. Mas lá no início, quando eu não imaginava que, sei lá, que um dia estaríamos fazendo podcast, sei lá, que eu não imaginaria, como muita gente, obviamente, né? Não imaginaria que existiria podcasts. Eu sempre tenho que valorizar a coleção Vagalume, principalmente o Rápido do Garoto de Ouro, do Marcos Rey, que foi um livro que na época me impactou, assim, eu fiquei muito entusiasmado. Toda a coleção eu locava na biblioteca, eu lembro que eu era todo envolvido com a biblioteca da escola, eu era, sabe, aquele aluno que ficava ali, gostava de ler, eu era muito bagunceiro dentro de sala de aula, mas eu era um leitor, como sou até hoje, assim, um leitor ensandecido, assim, muitas vezes precisando parar e reorganizar a própria forma como estuda, tamanha a ânsia, mas não aquela ânsia de querer ler tudo de uma forma desorganizada, não, mas de querer muitas vezes, sei lá, de estar tá passando fome e estar tá lendo e estar tá com preguiça de parar de ler e ali fazer uma coisa para comer, sabe? E eu sempre fui meio assim, meio desorganizado comigo mesmo, parece cabelado, sei lá, tô com bafo e tô lendo e não tô nem aí para mim. Depois que eu comecei a namorar, depois que comecei a mudar muito, sei lá, minha própria forma de apresentação do meu próprio eu comecei a mudar muito esse tipo de perfil, mas que eu tento até hoje dar uma aperfeiçoada, ainda não estou no melhor, como a Camila mesmo pode atestar. Mas, voltando, assim, O Rápido do Garoto de Ouro foi um livro impactante. Eu também tenho que valorizar Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie, a autora que gosto até hoje. Eu fui muito envolvido pelos romances policiais, Sherlock Holmes, enfim, mas Os Elefantes Não Esquecem foi o primeiro livro que eu comprei com a minha mesada, numa Feira do Livro de 2000, em Porto Alegre. Eu fui ali, paguei 10 pila. Por incrível que pareça, eu acho que é uma das únicas coisas que não foi inflacionada na história do Brasil até hoje, nos últimos 15 anos. Porque continua 10 reais. Eu fui na Feira do Livro esse ano, o livro continua 10 reais. E o mesmo modelo e tudo, eu tenho o livro guardado até hoje, tá ali. Eu até botei na contracapa, assim, meu primeiro livro. Enfim, isso tem um valor, assim, pra mim, que mexe assim com a minha biografia, mexe com a minha experiência de leitura e mexe, claro, com boas lembranças, eu fico lembrando, assim, fazendo esse gancho, assim, como a forma como eu estava lendo, meu contato com a biblioteca. Eu fico pensando um pouco no bibliotecário, como é que ele deve estar, será que ele já é falecido, ele já era um senhor, enfim, esse tipo de pergunta acaba sendo muito, muito bacana, porque ela nos conecta, vou dizer assim, com pessoas que nos ajudaram na nossa formação, ou ao menos plantando algumas sementinhas que a gente pouco valoriza. O Rodrigo até mencionou a avó dele, eu não sei se a avó dele é viva ou não, mas mencionou a avó. Imagina assim, toda vez que o Monteiro Lobato é uma conexão que ele tem com a avó dele indiretamente, sabe? Não é só o Monteiro Lobato ali, mas ele tem uma experiência ali, o traço da avó, ele tem um carinho. Eu lembro do bibliotecário, eu lembro da minha mãe. Enfim, como essas perguntas são boas, porque a gente vai avançando de uma forma que ultrapassa o próprio singularismo do autor e do Rápido Garoto de Ouro, Marcus Rey, Rápido Garoto de Ouro. Não, é maior do que isso. Então é assim, tanto é que eu acabei de me lembrar do nome da bibliotecária e do bibliotecário, eu comecei a falar deles assim, e comecei a me lembrar dos nomes. Então é uma coisa bem legal. Então fiquei muito feliz pela pergunta e espero aí que eles estejam bem, ou se eles morreram, que eles estejam no céu, o Tadeu e a Maricela. Então, eles nunca. Eu duvido muito que eles escutem esse programa, né? Mas eu também mando um abraço pra eles. Vai que por um milagre internetico aí eles escutem, né? Um abraço, deixa Tadeu, um abraço, Maricela. Acrescentar uma coisinha. Você falou da minha avó continua viva, assim. Oh, legal, que bom. Que bom. Eu não queria matar tua avó, né? De modo algum. 91 anos, uma figura. Eu tive com ela antes de ontem e é leitora ainda. Ela comprou livros da minha editora, inclusive. Mas era o que eu queria falar, na verdade, é que você falou dessa relação afetiva. Eu acho que a gente precisa amadurecer como leitor, sem dúvida. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas quando a gente, de fato, vai buscar aquilo que... Quando fazem essa pergunta, qual é o seu livro favorito, quais são os seus autores favoritos... É meio que parecido com aquela pergunta que fizeram a muitos chefes de cozinha, que era, se você estivesse no corredor da morte, qual prato que você escolheria para ser sua última refeição? Ninguém falava, eu quero os 12 pratos do restaurante e tal, naquele curso de pratos. Não, todo mundo falava, o bife à milanesa da minha avó, a comida que minha mãe fazia... Picadinho de carne. Desculpa interromper, mas eu lembrei de um caso que eu vi num documentário que o cara pediu um cheeseburger de McDonald's e um cigarro. E é justamente isso, né? Ele não pediu uma comida. Ele pediu uma comida que lembrava momentos dele, né? A Virginia Woolf falava de um demônio que existe dentro da gente que fala gosto e não gosto. E, de algum modo, a gente não consegue muito silenciar esse demônio. Ele tá lá sempre presente, por mais que. Eventualmente, se algum crítico literário estiver nos ouvindo, ou mesmo na nossa tarefa de leitores, de alguma hora a gente possa tentar racionalizar um pouco e tratar de questões estéticas, de formalismos dentro da obra literária, de algum modo sempre lá no fundinho tem essa coisa do gosto e não gosto. Você pode admirar um escritor e você não gosta dele, isso também eu acho perfeitamente viável. Né? E até pegando esse gancho assim que a gente foi desenvolvendo, eu me lembrei de uma lista que estava correndo, acho que uns 2-3 anos atrás, no Facebook, de os 10 livros, os 10 autores que você mais gostou, mais gosta, mais te marcaram, enfim. E eu lembro que, dentre as respostas que vi, tinha algumas pessoas que ficavam dizendo, por exemplo, livro número 1, Suma Teológica, tá? Mas para aí, a Suma Teológica não é apenas um livro. Você leu todas, e como é que você está colocando qual suma ali? A 1? A 2? Então, quero pegar o gancho que, muitas vezes, essa ideia e esse tipo de pergunta do qual o livro da sua vida, a pessoa não é 100% honesta, ela não é franca, ela quer criar uma esfinge em torno de si, de que ela é, na verdade, um culto, de que ela não tem um traço biográfico honesto de apresentar que talvez ela tenha passado ao longo da sua trajetória por autores infinitamente menores do que Santo Tomás. Eu, por exemplo, botei na minha lista na época Os Elefantes Não Esquecem da Agatha Christie. E eu lembro que eu recebia perguntas assim, sabe? Bato, mas Agatha Christie, como é que tu coloca Santa Teresa e Agatha Christie na mesma lista? Mas pare um pouquinho, como é que tu julga a minha lista? Como é que tu julga a minha biografia? Eu nem te conheço. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que a mídia online, o Facebook e fora toda forma de exposição pessoal, ela acaba sendo uma conexão com a própria imagem de si, a imagem que você quer passar de si. Eu desconfio de todos que colocam um livro que eu tenho certeza absoluta que a pessoa não leu. Coloca aí. Eu duvido que tenha lido toda a Suma Teológica. Mas por que você duvida? Bom, porque, sei lá, na lista, no desenvolvimento da escrita, eu encontrei, sei lá, tantos erros ali que, bom, se ele leu a Suma Teológica, deve ter atrofiado o cérebro, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Então, eu quero só repetir, assim, que eu disse, assim, eu achei a pergunta muito boa. E fico feliz também, que falei isso, né? Mas fiquei feliz que a avó do Simon, assim, está viva. Mando até um beijo a ela. Eu acho muito legal, assim, a gente valorizar a nosso próprio trajeto biográfico. É um pouco de honestidade de Santo Agostinho, sabe? É não esquecer a sua vida. É não esquecer isso, muito pelo contrário. É lembrar que você tem um passado. É lembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que sempre vale. Por isso que eu gosto, concluindo assim, de ler bastante biografias de pessoas honestas. Porque a pessoa não se furta de mostrar o quanto que ela já produziu de abrolhos e quanto que ela está produzindo atualmente frutos. Eu acho isso sempre um valor que vale ser ressaltado. Sem contar que não é de mérito algum você ler Agatha Christie ou umas um pouco mais superficiais, enfim. Você tem momentos na sua vida onde isso é necessário, ou você lê uma coisa por tal motivo e lê outra por outro. Não há, certamente, ao meu ver, demérito algum. E até esses dias eu estava lendo um livro muito interessante que tem um título belíssimo, inclusive, As Palavras Não Se Afogam ao Atravessar o Atlântico, que é um livro sobre escritores portugueses. A gente perdeu esse contato com escritores portugueses contemporâneos, né? E aí o livro é uma tentativa de resgatar via entrevistas uns 10 escritores contemporâneos de alta qualidade, né? E aí o próprio Lobo Antunes falava de quanto ele tem lido literatura policial, assim, de quanto ele tem apreciado Nero Wolfe, por exemplo, e como isso ocupa muito uma grande parte das leituras dele hoje em dia. Isso vai ser formativo para ele? Certamente sim. A gente nunca sabe muito bem o que vai impactar e como vai impactar. É claro que clássicos têm possibilidades de impactar em níveis mais profundos, mas a gente tem tantas questões para lidar na vida que, enfim, por que não buscar autores diferentes? Não tem problema algum. Não, e ainda pegando esse gancho assim, bacana que nós entramos, é que a partir do momento onde você, enquanto leitor, enquanto ser, enquanto apreciador de cultura e talvez entendendo a si mesmo como desenvolvedor de cultura, enfim, se você acredita que você faz parte do salvamento, do resgate, do reduto dos sábios, e que o Brasil e que a cultura necessita exclusivamente de você, você poderá cair nas teias perversas, sei lá, de um Euclides da Cunha, por exemplo, onde a gente vai ter esse tipo de trajeto biográfico e que é muito parecido, claro que com as devidas restrições e proporções, ao que muitos com nenhuma produção acham que já são isso. São os cagadores de regras e cagadores de indicações bibliográficas e cagadores de muita coisa. E o termo é vulgar e não tem como dizer de outra forma. Às vezes, eu penso, eu digo isso por mim. Eu tenho 25 anos, eu posso falar algumas coisas até aqui. Eu não posso falar de outras coisas, eu tenho só 25 anos. Eu acho que nem sempre esse tipo de senso, esse tipo de noção, alcança a própria sinceridade intelectual, a própria sinceridade na composição de uma lista. Então, eu posso dizer aos nossos ouvintes, se você quer formar, fazer uma lista, elencar os seus autores, primeiro seja sincero consigo mesmo. Seja sincero com o seu próprio trajeto biográfico. E não quero entrar numa ideia afetiva como o critério da vida, mas a tua sinceridade em si. Se você, por exemplo, foi James Joyce, e no meu caso foi Agatha Christie, parabéns, fico muito feliz. Mas seja sincero e faça James Joyce ser de fato a composição sincera da sua biografia, e não simplesmente você querer ser o angariador de likes ou o cultão, né? O perfil que quer mostrar que, bom, eu sou o leitor de O Retrato do Artista quando jovem. Eu sou este cara quando eu tinha 8 anos. Não, para um pouquinho. É aquela questão que o professor Olavo coloca das 12 camadas da personalidade. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Ele diz que no Brasil, muitas vezes, ele viu adultos, pessoas adultas, que não passavam da quarta camada, que é aquela camada em que o que importa, na verdade, é você causar uma impressão nas pessoas, você conseguir o apreço das pessoas para você. Então, você ainda não chegou naquela situação em que você tem que se provar por aquilo que você é, para chegar numa quinta camada, né? E depois numa sexta camada conseguir resultados objetivos. Então as pessoas ficam presas numa situação que elas nunca se desafiam, elas nunca... Daqui a pouco é que nem tu falaste, né? O cara ele quer ter lido a Suma Teológica, mas na verdade ele leu várias coisas a respeito, artigos a respeito, e o que ele está expressando naquela lista é a vontade, é como ele gostaria de ser visto. Mas, na verdade, o livro que mais marcou a vida dele foi, sei lá, o Paulo Coelho, O Alquimista, que foi um livro de entrada para ele. Sei lá, daqui a pouco foi um livro de entrada, né? No meu caso, por exemplo, quando eu acho que eu cheguei a comentar isso no primeiro Hangout que eu apresentei com o Rodrigo Simonsen, que era sobre literatura também. Que quando tinha 11 anos de idade, eu praticamente não lia livros, porque tinha aquela experiência ruim da escola, assim, de ter os livros obrigatórios e não gostar muito disso. E aí eu entrei numa discussão com meu irmão, que ele estava lendo O Cemitério Maldito, do Stephen King. E eu comecei a dizer assim, mas para que eu vou ler o livro? Se eu olhar o filme é muito mais assustador, porque ele é gráfico, né? Quer dizer, eu vou ver as coisas acontecendo. E o meu irmão disse, não, mas... quando tu lê, tu vai ver as coisas acontecendo na tua cabeça e vai ser muito pior, porque o monstro que vai estar ali é o teu monstro, né? E meu irmão teve, assim, aos 14 anos, essa capacidade de me convencer. Eu li e foi um livro que me abriu uma série de possibilidades de leitura depois disso, né? Então tem essa importância. É, então, e nisso eu... Com toda a minha pequenez, eu acho que eu discordo da visão do Harold Bloom, que é possivelmente o crítico literário mais reconhecido nos dias de hoje. Ele acha que esse salto não pode ser feito, que alguém que leu Harry Potter nunca será um leitor de Shakespeare. E aí, pela minha experiência de convívio com pessoas, de conversas, acontece exatamente o inverso. Você tem uma porta de entrada que muitas vezes é limitada, mas aquilo, por aproximação, vai te levando a livros correlatos de maior qualidade, se você realmente buscar. Se você ficar preguiçoso, tudo bem, você vai continuar sendo leitor de livros de segunda categoria para sempre. Mas se você quiser fazer o salto, você consegue. Não vejo impedimento aí. E aí eu também queria lembrar quanto a gente é jeca. É importante que a gente lembre isso. A gente está no Brasil, a gente fala uma língua periférica, a gente não está muito inserido no ambiente da cultura. Nossos artistas, historicamente, são problemáticos ou de qualidade duvidosa, exceto um ou outro. Então, a gente precisa ter um pouco mais de calma quando fala justamente isso. Ah, eu só leio a Suma Teológica e só leio Shakespeare ou qualquer coisa do tipo. Vamos primeiro parar um pouco essa pose, né? E vamos ler o que tem de bom em tudo quanto é lugar. Nenhuma cultura se basta, né? Eu lembro, eu não sei se eu já citei em outra conversa nossa, mas foi uma passagem que me marcou bastante, de um livro que chama Caminhos da Curadoria. É escrito por um suíço, Hans Ulrich Obrist. Ele é curador de arte. E ele fala como ele fez o trabalho. A Suíça é um país sitiado, de algum modo, né? Ela é rodeada por Alpes e nada chega ali com facilidade, isso pensando 60, 70 anos atrás. Como ele fazia um trabalho que ele chamou de polinizador da cultura. Então ele procurava o que tinha de melhor em termos de arte nos outros países ao redor, em outras localidades, e levava para o povo suíço conhecer. E como isso foi importante para o florescimento de uma arte suíça no século XX. E eu acho que o brasileiro não pode se furtar disso, né? De conviver com culturas muito diferentes para fortalecer a nossa própria. Acho isso absolutamente fundamental e sem cair num perigo também. O poeta, que certamente vocês conhecem, o Afonso Romano de Santana, lançou um livro recentemente, pela editora Rocco, chamado Entre Leitor e Autor. E ele alerta ali, logo no começo, o perigo do escritor que quer meio que se converter num escritor universitário, sabe? Um escritor que escreve textos inteligentes, ele põe, entre aspas, só para serem analisados em tese de mestrado e doutorado. Eu acho que esse é um perigo também desse tipo de gente que adota esse tipo de pose, né? Querer falar com pouca gente e aí ficar tão hermético que não tem, e achando que tem profundidade quando não tem, e não, de fato, demonstrando suas capacidades a um público maior. Eu acho isso um perigo que a gente precisa evitar. Achei bem por aí, assim, essa linha do comportamento Jeca, que eu acho que ela sai um pouco desse diálogo entre pares, que compactua um pouco com exatamente esse tipo de comportamento que acentua o jequismo, vamos dizer assim. O que acontece? A gente tem atualmente um nível de leitura no Brasil que ele é inferior de um livro por habitante, em média geral. E só não é pior por causa de pessoas como nós, que lemos mais do que um livro por ano. E a gente está falando de uma média anual. Então eu fico muito feliz quando eu consigo fazer uma pessoa, um aluno da escola mais periférica que eu dou aula, enfim, quando eu consigo fomentar ali essa semente que aquele bibliotecário Tadeu colocou em mim. Eu ficava ali, eu tinha 15, 16 anos, eu vivia bêbado, eu ficava na escola bebendo e fumando, não queria nada com nada, mas eu tava lendo Agatha Christie, eu tava lendo o Vagalume, estava lendo Sherlock Holmes, eu estava lendo O Senhor dos Anéis. Então, enfim, eu estava envolvido, vou dizer assim, num ambiente de leitura, e que foi ali uma válvula de resgate. E não resgate de uma forma de conversão ao catolicismo, qualquer coisa do tipo, não é nesse sentido que eu estou dizendo resgate, mas um resgate ao meu próprio sentido de uma aspiração a algo mais, ao meu próprio sentido, vou dizer assim, de querer cultura. Então, nessa ideia, eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas tratam com honestidade a sua própria pequenez e que saem um pouquinho desse comportamento Jeca, que não só querem mostrar que não são brasileiros ou que não estão inseridos nesse ambiente, mas que também mostram uma deformidade na sua própria alma que alcança o seu próprio sentido de caridade. E a leitura tem esse viés da caridade. Aquilo que você sente ao encontrar um outro indivíduo avançando na leitura, ou quando você reconhece que aquela pessoa é mais culto que você, ou domina mais aquele tema que você está estudando, enfim, o brasileiro tem muito disso. Eu acho que, sei lá, pelas nossas grandes deficiências históricas no campo da cultura, e principalmente pela nossa fase recente, eu acho que tudo é muito acentuado, todo mundo quer mostrar que é mais. Eu vejo, principalmente, vou dizer assim, no meu campo, que é o campo História do Brasil, uma série de manifestações do tipo: ah, esse aqui é o maior historiador da história do Brasil. Tá, mas pare um pouquinho. Quem é você para sair dizendo que aquele é o maior historiador da história do Brasil? Quantos historiadores do Brasil você leu para sair dizendo isso? Ah, esse aqui é o maior romancista da história do Brasil. Tá, mas pare um pouquinho. Quantos romances da história do Brasil você leu? Quantos romances brasileiros você leu? Enfim, qual o seu parâmetro avaliativo de bom romance para que você elenque que aquele ali é um bom romance? Como você se sente ao sair definindo e ditando esse tipo de regra, que muitas vezes são acentuadas com aquela própria falta de caridade que eu mencionei, que já sai reduzindo os outros que divergem de você como um tremendo de um idiota? Eu não estou querendo entrar num relativismo, longe disso. Eu só estou querendo entrar naquele sentido que, assim, ó, nem todo aquele que diverge de você. Exemplo: eu entrei uma vez, me botaram, porque eu não entro nesse tipo de coisa, numa situação onde tinha um rapaz que estava falando que Gilberto Freire era uma merda, que todos aqueles que gostam do Gilberto Freire são comunistas, que Gilberto Freire era um relativista moral, blá, blá, blá. Eu nem respondi, entende? Eu nem respondi. Mas eu fui marcado naquilo. porque no Facebook adora me marcar em todo tipo de coisa, achando, por alguma razão alienígena, que eu vou parar e vou ficar ali, parem um pouquinho, mesmo tem mais o que fazer, entendeu? E aí, me causou espanto esse tipo de comentário, porque a pessoa estava ali, ela tinha, sei lá, uma série de amigos em comum comigo, e ela estava ofendendo todas aquelas pessoas, não tendo o mínimo da prudência, sei lá, mas se você tem caridade, se você realmente acha isso, forneça uma série de autores que você já acha, já concluiu, que são melhores, e que concluindo assim, você começa a fazer com que essas pessoas saiam desse autor que você considera perverso. Enfim, a própria forma como as pessoas tecem a crítica já é uma forma jeca. É uma forma de ultrapassarem o limite do que elas mesmas pregam, né? Então, isso casa, vou dizer assim, com essa soma da nossa conversa sobre biografia acima de qualquer outra coisa. Porque se você é uma biografia honesta, você fez, faz e fará muita coisa que você sentiu vergonha. E isso alcança os livros, alcança uma série de coisas muito piores do que uma má leitura. Então, eu não tô querendo ser relativista de ficar falando que, leio, sei lá, 50 tons de cinza, que maravilhoso, eu vejo uma menina de 10 anos lendo esse livro, eu acho que eu me emociono, obrigado, você tá lendo. Eu não tô entrando nessa linha. Eu só estou dizendo que quando você consegue plantar uma boa semente, que é um livro e livros já trouxeram e trazem problemas bastante sérios para a humanidade, você já está fazendo alguma coisa de muito bom naquela vida, e isso alcança a própria ideia da caridade. O brasileiro é muito materialista, ele acha que caridade muitas vezes é só o pão, é só o objeto concreto, é só a esmola. Mas a caridade também está na forma como tu dialoga, está na forma como você observa o seu próprio adversário. E não o seu adversário perverso, mas o seu adversário que está ali, que ele está só numa outra trincheira, porque ele foi colocado de forma obrigado a estar naquela guerra, e ele nem sabe quem está nessa guerra. Você não precisa sair decepando, sair... Enfim, eu acho que tudo isso alcança a jequice, o jequismo cultural, acho que tudo isso alcança a biografia, vai bem por aí. Ah, e tem uma coisa que acho que é bem dos nossos tempos, não é tanto só do Brasil, que é todos os jovens são instados a ter um grande destino. Nossas vidas, de repente, ficam muito mais pesadas do que a gente consegue carregar, porque a gente tem que ter sempre grandes objetivos salvadores da humanidade. E aí é até engraçado, outra escritora portuguesa, a Agostina Bessa Luiz, que é uma sumidade, ela falava da doença do insignificantismo. Que daqui a pouco as pessoas vão ter que se tratar no psiquiatra disso, né? Que no fato a gente é tudo mais ou menos insignificante. Então, vamos com calma. Talvez algum dia você seja grande. Mas agora e a verdade é que a maioria de nós vai ter vidas mais ou menos medianas, né? Justamente são médias, né? Não. Tem até aquela frase de Chesterton que diz, né, até ela é bem compartilhada assim no Facebook, eu tenho visto recentemente, que eu não sei, não são as palavras precisas, mas que o grande desafio de um homem é ser um homem comum. E é até um extrato de um poema da Cecília Meirelles que eu gosto muito, onde ela diz, basicamente, que você é um fragmento da vida humana. Você é um fragmento. E essa ideia... esse sentido, esse norte biográfico que o Simonson mencionou, ele está presente dentro das mais variadas vidas, assim, a gente vai acompanhando muito isso, e é algo, vou dizer assim, que complementa a própria ausência de busca real sobre a tua própria vocação, sinceridade consigo mesmo. Todo mundo quer, sei lá, quer ser o... Antes, 10 anos atrás, deveria ser a aspiração de um jovem, 20 anos atrás, ser artista da Globo, sabe? Hoje todo mundo quer ser desse meio nosso, todo mundo quer ser o professor Olavo, sabe? Todo mundo quer salvar a cultura, sabe? Mas isso aí não é assim, cara. Isso não é assim, você parar e ficar fazendo cosplay do professor Olavo, que você automaticamente, por osmose, você será este cara. O Brasil não precisa, talvez, de você nesse campo. O Brasil pode precisar de você sendo o pai desse cara. Então, isso pega um livro que compõe a lista dos meus 10 grandes livros. Eu sou um cara fissurado por lista, eu sou muito um imitador do Johnny Ramone. E aí ele tem lista pra tudo. E eu também tenho lista pra tudo. Tenho lista dos meus vocalistas aos meus livros. E tem um livro que é O Valor Divino do Humano, do Jesus Orteaga. Que, sem dúvida alguma, alcança exatamente essa linha, vou dizer assim, de nós compreendermos que somos pessoas comuns e que há valor em ser comum. Ele usa como objeto do seu livro a figura de José, o pai padrasto de Jesus. E ele diz que José foi humano e que Jesus Cristo, sendo filho de Deus, quis ser educado por um homem que foi um homem, que foi um trabalhador, que fez, abre aspas, o arroz com feijão. É um livro belo, eu tenho, modelou, vou dizer assim, a própria forma com que aqueles ímpetos naturais do, talvez, vou dizer assim, ó, do jovem ou do professor, ou enfim, aqueles ímpetos naturais que a minha vocação tem e que eu naturalmente me afeiçoei, me afeiçoo a eles, enfim, me trouxe bons valores de humildade e de entender que, pô, Thomas, você tem condições de fazer isso, você não tem condições de fazer isso. Então a coisa consegue trazer esse discernimento. Eu acho que são importantes indicações, eu acho que são importantes relatos que saem exatamente dessa esfera de todo mundo querer ser o Pedro Álvares Cabral, sabe? Todo você quer descobrir esse Brasil, etc. Não. Talvez você seja o grande índio que precisa de catequese. E não estou entrando no campo catequético da coisa, mas estou entrando no campo mais subcultural. Talvez você seja uma pessoa medíocre. Talvez você seja um grande moral. Você seja uma pessoa com problemas de relacionamento com a própria verdade, com a própria sinceridade interior, e você está aí dizendo que é o leitor da Suma Teológica. Ah, para um pouquinho. Rodrigo, queria te perguntar também, acho que é válido para o nosso assunto, quais são as principais características de um livro que marca uma época ou até mesmo uma cultura? Aí é uma pergunta que não é fácil, porque quando a gente pega na história da literatura, muitos casos, as pessoas que estavam inseridas naquele ambiente onde tal qual livro foi publicado, não tinham a menor ideia de que aquilo ficaria para a posteridade, né? Não conseguiam perceber qualidades, né, naquilo que tinha acabado de ser produzido. E de algum modo, só o tempo mesmo que vai sedimentar o que de fato fica e o que pode ser descartado com um pouco mais de tranquilidade. E aí, dito isso, você pergunta para mim, e aí eu só posso dar a minha resposta. Não, certamente não é uma resposta definitiva, muitas outras pessoas dariam outras respostas, mas de algum modo o que eu percebo é que os livros que permanecem, eles têm uma conexão muito grande com a natureza humana. Isso é o que tem de mais fundamental. São livros que de algum modo eles podem te ajudar na sua própria vida, e aí eles apresentam de um jeito profundo um drama humano qualquer, ou sua dificuldade em arranjar uma namorada, ou a relação de ciúmes da sogra, enfim, coisas que eventualmente aos ouvidos de quem está de fora podem soar banais quando a gente relata, mas que são aplicadas de um jeito tão, tão preciso e tão profundo que na verdade ninguém consegue chegar a esses patamares. E aí você se enriquece. A própria Jane Austen brincava com isso, né? Ela dizia que quando tinha uma definição lá pro tipo de livro que ela escrevia, né? E aí as pessoas falavam, é só um romance. Então ela brinca, é só um romance, respondeu a jovem dama, enquanto põe de lado o seu livro, com uma indiferença afetada, uma vergonha momentânea. É apenas Cecília, Camila, Belinda... Em resumo, é apenas um trabalho em que os maiores poderes da mente são demonstrados, porque o mais profundo conhecimento da natureza humana, a mais feliz definição de suas variedades, as mais vivazes demonstrações de inteligência e humor são oferecidas para o mundo em linguagem cuidadosamente escolhida. Para mim, essa definição é absolutamente perfeita. É isso que faz com que o livro permaneça, né? Esse profundo conhecimento da natureza humana, com as demonstrações de inteligência e humor oferecidas para o mundo em linguagem absolutamente escolhida, cuidada de um jeito impecável, que todo mundo que já tentou escrever já percebeu como é difícil fazer essa tarefa. E de repente aquilo que uma inteligência muito superior à nossa consegue colocar no papel soa como música de Beethoven. Então, minha resposta é muito próxima dessa da própria Jane Austen. Achei fantástico, porque esse trecho realmente ele fala por si, né? E a gente percebe que ele vem de uma pessoa que traz dentro de uma cena até banal algo extremamente profundo da vida humana, né? Quer dizer, é um cara que refletiu e que analisou e conseguiu introduzir isso num assunto banal. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que talvez o nosso ouvinte que esteja buscando escrever ou aprender a escrever, ele pensa que precisa fazer grandes contos épicos ou de repente contar uma história de um Brasil diferente ou de alguma ficção científica, sei lá, muito fantástica, alguma coisa assim. E às vezes esse tipo de profundidade está justamente nas coisas mais banais, assim, no dia a dia. Ah, então, e escritores da época da Jane Austen, por exemplo, tinham a perfeita consciência disso, de que os livros deles, não é que eles tinham uma função utilitária de autoajuda, mas eles naturalmente impactavam com quem quer que os lesse, né? As pessoas, querendo ou não, elas se inspiram pelas ficções que elas leem. E aí eu faço uma crítica ao nosso momento presente. Isso se perdeu de um jeito tão brutal, né? A ficção tenta ser política, o que aí ela fica canhestra. Ou as pessoas dispensam essa dimensão e buscam um entretenimento muito barato. Ou ainda pior, não leem mais esse tipo de coisa justamente porque diz que não serve para a nossa vida. Então, para que eu vou perder meu tempo? Não sei se vocês lembram da Bridget Jones, que era livro, virou filme e tal. Aí, num dado momento, perguntam para Bridget Jones qual que é a religião dela. E ela fala autoajuda. E acho isso muito revelador dos nossos tempos, né? Porque as pessoas muitas vezes estão buscando nos livros apenas isso, uma receita barata para um problema sobre o qual ela não quer refletir, e ela quer simplesmente uma resposta urgente para que o problema desapareça por um milagre ou pela força do pensamento. E de fato, o que os romances proporcionam é algo que vai muito além. É um poder de reflexão sobre tipo de condição que você está inserido, por mais que você não tenha absolutamente nada a ver com a época dos personagens. Por exemplo, quem lê Jane Austen não está ali no período do século XIX da Jane Austen, final do século XVIII. A gente não tem absolutamente nada a ver com aqueles costumes e com aquele momento, mas como seres humanos, enquanto seres humanos, a gente tem absolutamente tudo a ver com os personagens da Jane Austen, com os personagens do Balzac, do Stevenson, enfim, do Conrad. E aí que vem a riqueza mesmo da literatura. Se a gente conseguir ler com esses olhos, né, de que a literatura é uma janela e é um espelho ao mesmo tempo, a gente vai poder refletir sobre os nossos próprios dramas e eventualmente seguir uma vida diferente, pensar em possibilidades diferentes para a resolução dos nossos próprios conflitos, dos nossos próprios anseios. Eu acho que os escritores tinham essa consciência. Hoje em dia alguns poucos ainda têm, mas muitos perderam esse tipo de consciência desse impacto que eles podem ter na vida das pessoas concretas. E eu acho que eles só chegam a um nível de profundidade mesmo quando acontece esse tipo de coisa. Uma literatura de 200 anos atrás diz muito sobre a minha vida de hoje em dia, sobre como eu vou lidar dentro de um relacionamento, enfim, qualquer uma dessas questões, que são as questões que importam no fundo, né? As pessoas, não sei, muitas vezes, no nosso meio inclusive, né, ficam muito centradas em política. E é óbvio que política tem um impacto na nossa vida, como dizer que não. Mas o que impacta mais? O governo central aumentando a taxa de juros em 1% ou o divórcio que a tua mulher está preparando contra você? O que vai ter impacto real nos seus sentimentos, na sua vida, na sua trajetória, né, em termos de peso. Então, a partir do momento que a gente abandona a literatura de ficção, a gente abandona essas possibilidades e a gente fica simplesmente refém do nosso momento cultural, que é muito pobre, e das nossas próprias reflexões, que naturalmente, se não tem alimento, se não tem alimento mesmo, estofo, né? A gente não consegue pensar em possibilidades diferentes para tocar nossa própria vida. O que acontece é o seguinte: eu vejo um fetiche, talvez, até mesmo uma idolatria em cima da imagem, do objeto, aquele próprio comportamento materialista que eu mencionei anteriormente do brasileiro, com a questão do livro mesmo, do objeto livro. E dentro da história há muito disso. Tanto que eu recebo diariamente, e não é exagero, não é um recurso teórico, não é querer exaltar-me, não é nada disso. Mas eu recebo diariamente, sim, pessoas me pedindo indicações sobre livros sobre a história do Brasil, livros sobre a história do mundo, perguntas genéricas, e que há um fundo ali de um desespero, mas também há um fundo, claro, de soberba. O desespero de perceber que em determinada etapa da vida você não sabe nada, mas você tem que entender que você continuará sabendo nada, ou, na melhor das hipóteses, morrerá sabendo um pouco sobre um pouco. E também a própria ideia da soberba, que alcança a necessidade de você ter resposta para tudo ou querer propagar respostas. E isso eu detecto a partir do momento onde as mesmas pessoas que 2-3 meses antes estavam me pedindo indicações sobre a história do Brasil, depois de terem lido 2 ou 3 livros dentre os que eu indiquei, saem por aí já afirmando teses e etc. E isso, essa ausência, alcança alguns pontos que, vou dizer assim, que casam com a própria ausência da ficção na vida dessas pessoas, da leitura e do confronto com a sua própria personalidade, com o seu próprio eu. Porque eu sempre indico, por exemplo, que comecem lendo Mortimer Adler, como ler livros, sigam aqueles passos, sigam aqueles livros, comecem ali, leia Ilíada, leia Odisseia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento. Ah, mas eu não sou de religião alguma, não tem problema, leia como um livro. Enfim, há uma necessidade de uma sinceridade com as suas próprias limitações. Eu indiquei para um menino há pouco tempo, que é um cantor famoso do nosso país, hein? Eu não gosto do trabalho dele, nem considero ele cantor. Eu falei isso para ele, mas eu não vou citar o nome dele, que eu estaria aí expondo ele ao ridículo. Mas o trabalho dele é muito ruim, ele é de uma linha cultural e musical que eu considero de depressão para baixo. Enfim, eu indiquei para ele: cara, comece lendo a biografia do Carlos Gomes. Ou seja, eu quero mostrar para ele que é possível produzir música assim, e que ele não tem como justificar a sua própria formação cultural, biográfica, ausências familiares, como sendo isso um fator determinante aquilo que ele está produzindo. Na verdade, ele pode estar fazendo esse tipo de som porque ele quer seu status, ele quer viver dessa forma, ou ele, enfim, não concatena bem as próprias ideias. Enfim, é uma série de possibilidades que só ele mesmo pode responder. Mas a biografia de Carlos Gomes, por exemplo, acaba preenchendo esse tipo de lacuna, esse tipo de escape. E como uma biografia sincera, uma biografia bem escrita, um conto, um poema, acaba preenchendo, acaba dando essa possibilidade com que a pessoa dialogue consigo mesma, dialogue com a sua própria profissão, com as suas próprias escolhas, e alcance essa definição que elenque adequadamente os reais problemas da sua vida. O Simonson foi muito feliz na comparação que ele fez ao que vem do Planalto e ao que vem do seu quarto, sabe? Como é que você... Que marido você é, sabe? Que esposa você é? Que amigo você é? A sinceridade com que você trata o seu semelhante? A maneira como você se impacta com os seus problemas mais imediatos? Enfim, tem uma série de coisas ao invés de você sair por aí militando sobre coisas que você não irá resolver. Você não tem autonomia alguma para resolver nenhum problema de Brasília. Você não tem essas condições. Entenda a sua limitação. querer ajudar, ajude da sua forma mais limitada possível. Agora, talvez exista necessidades na sua vida, exista ajudas que você tem por obrigação, que é fornecer, que você esqueceu há muito tempo. E essa conversa, os livros, a indicação bibliográfica que eu fiz e essas colocações que eu estou tentando fazer aqui, de modo geral, alcança justamente isso, é ultrapassar os limites, assim, do seu próprio comportamento messiânico, do seu próprio desejo de querer ser o cara do seu tempo, de querer ser a figura que direcionará ou que estará informando o atual estado de coisas, esse tipo de dimensão. Eu acho que dá para fugir muito disso. Eu tenho lido com bastante sinceridade, tenho tentado ler com mais sinceridade ainda. Eu não estou querendo também ficar aqui brincando de o senhor honesto ou o senhor caridade, nada disso. Eu posso estar fazendo aqui, é o meu desejo, que todos entendam dessa forma. Eu estou fazendo só um relato honesto de alguém que já foi, sim, muitas vezes soberbo na forma como li, naquilo que filtrei, na própria forma como li o meu próprio adversário e no próprio papel que eu já dei à minha própria pessoa. Eu já tentei, sei lá, converter o Papa, entende? Isso é verdade. Então, olha o nível de soberba que eu já alcancei. E, então, ou seja, já tentei achar que eu era X, na verdade, eu era bem cagado A. Então, acho que a coisa fica por aí. Eu acho que eu quero dizer bem isso, assim. Eu não quero ficar passando a ideia do tipo, sigam-me. Mas eu quero dizer, assim, ó, bom, eu sou um cara que tento e aprendi a ser honesto com a minha própria vida. Ah, como aprendi isso? Como eu disse, lendo pessoas que escreveram sobre as suas próprias misérias e sobre o próprio avançar do tempo e da graça na sua própria transformação pessoal. Elenco que eu já mencionei até quando eu falei da Agatha Christie, que ela estava no mesmo rol. Santa Teresa d'Ávila, que eu sou escrito A Vida, é o meu livro de impacto na vida, na minha formação bibliográfica, porque Santa Teresa, ela é oceanicamente diferente de mim. E eu fiquei, quando eu li a primeira vez, eu pensei assim, mas esse tipo de pessoa existe? Esse livro tá até meio chato, porque essa mulher tá me irritando. Ela é muito perfeita, ela é muito boa. Como assim, cara? Ela tá se sentindo que tá pecando porque ela tá preferindo ler romances da cavalaria ao invés de ficar pensando em Deus, mas ela já rezou tanto. Por que ela tá se sentindo assim? Então, como ela era muito diferente de mim, aquilo ali começou a me, vou dizer assim, felizmente, a me absorver de uma forma que, olha, isso é bondade. Isso ultrapassa os limites da minha miséria. Olha como eu comecei a ler por um outro viés. Olha como eu sou sujo. Olha como eu sou baixo. E não é querer me mutilar ou querer ficar me chicoteando. Longe disso. Eu continuei sendo praticamente o mesmo porco. A diferença é que aquilo ali me fez, vou dizer assim, ser um suíno um pouco mais limpinho. E me faz, assim. Tanto é que anualmente eu estou ali mergulhado na vida de Santa Teresa. Justamente por isso. Porque me traz sempre uma ideia antagônica do que é realmente ser bom. Quando você se depara com autores e com pessoas melhores que você, você com certeza estará crescendo. Você estará realmente montado nos ombros de gigantes. Você estará ali escorado em grandes postes que estão ali fincados porque permanecem ao longo do tempo. Eles estão ali. E é esse caminho que eu sigo, e esse caminho que eu digo, que elenca tudo isso. Rodrigo, quando tu tens um dia terrível, quando tens o verdadeiro dia de cão, qual é o livro de cabeceira que tu costuma consultar, ou de repente abrir em algumas páginas, para poder lidar melhor com as situações? Acho que o melhor jeito é certamente literatura de ficção, mais uma vez. Nessas horas que eu fujo do Nietzsche, do Sjöran, esse pessoal. E fujo também do, sei lá, talvez do Papa, ou do, talvez não seja isso que eu precise também. Então eu fico sempre nessa possibilidade de um novo universo que a literatura de ficção me traz. E aí, eu gosto muito de romances que são muito distantes de mim, do tipo Taras Bulba, não sei se vocês já leram, do Gogol. Nikolai Gogol, um gigante, não preciso de algum modo, de maneira alguma, recomendar, né? Um monstro. E aí ele tem esse livrinho que eu li já faz muito tempo, eu era moleque. É um livro sobre cossacos e polacos, sabe? Que tá tudo ali. Tem exemplos de coragem, de glória, problema do pai com o filho, e quando o filho se apaixona por alguém da outra tribo. Um monte de coisa que naturalmente a gente vai lidar na nossa vida de algum jeito, ou que a gente pode pegar como exemplo dessa investigação que de algum modo a gente faz sobre as bases da alma humana, né? E esse livro, assim como vários outros, sei lá, Isaac Babel, ou Pushkin, ou o próprio Tolstói de Os Cossacos é maravilhoso, como todo Tolstói, claro. Sim. Eu gosto desse tipo de livro que me transporta para um universo completamente diferente, onde eu tenho esses exemplos de coragem, de garra, de guerra, de hombridade, de cavalheirismo, de companheirismo também, muitas vezes. É um tipo de destino fácil para mim. Ou eu parto também para livros que tenham um toque grande de humor. O Mark Twain, o Philip Roth, o P.J. O'Rourke, são autores que me divertem horrores há muitos anos. Não consigo abandoná-los de jeito nenhum, porque não quero abandoná-los de jeito nenhum. São realmente autores que eu tenho certeza que vão seguir por toda a minha vida. E cada vez que eu leio, eu gosto mais. É incrível. Eu já gostava quando era moleque do Francis de Portnoy, por exemplo, da história do moleque que gosta de se masturbar. É super divertido quando você tem 15 anos por causa disso. Mas aí quando você tem 30, de repente vira uma história muito mais profunda. E aí o livro fica ainda mais legal. E você torna esse tipo de entusiasmo com a literatura, que eu acho que as pessoas têm, e vou falar, as pessoas mais jovens do que a gente estão tendo. Para mim é um fenômeno, tem muito a ver com o fenômeno das celebridades, mas de algum modo as pessoas têm lido literatura, por mais banal que essa literatura seja, essas séries Divergente, Convergente, Detergente, sei lá o quê, você vê que elas se preocupam com aqueles personagens, elas sofrem com eles, elas discutem como se eles fossem pessoas reais. Eu acho isso formidável, você tratar os personagens como se eles fossem pessoas que você conhece, e você tem um convívio com eles que é um convívio de amizade. Puxa vida, aí sim você entrou de fato numa obra literária. Não você ficar observando os aspectos formais, aquela coisa bem do Saussure, Derrida, de ficar achando o texto dentro do texto, dentro do texto. Aí você não leu nada. E aí é ótimo para sua dissertação de mestrado, mas para sua vida vai interessar? Não, para sua vida o que interessa são essas amizades que podem te direcionar alguma coisa, podem te ensinar alguma lição. Eu torço para que as pessoas que já estão lendo com esse tipo de olhar possam evoluir ainda mais, ler coisas ainda melhores, que elas possivelmente vão se divertir muito mais ainda. Já que eu mencionei até Santa Teresa, mencionei a leitura de uma boa biografia, enfim, eu digo que nos meus momentos de desespero ou de dificuldades, enfim, até mesmo de preguiça, seja lá o que estiver ali me afetando, eu gosto sempre de ler relatos, seja através de um romance ou de biografias, de pessoas ou de uma história que apresente um mergulho nas trevas maior do que o mundo. E isso alcança uma série de coisas. Lembro um livro que me ajudou muito em um momento bastante delicado da minha vida, que foi a biografia do Slash, do Guns N' Roses. E naquele tempo, eu parei de ler na época Vitor Hugo, e quis ler a biografia do Slash. Não, parei, não tá fluindo, está ruim. Eu preciso ler uma coisa que sei lá, que eu goste e que ao mesmo tempo me apresente uma realidade completamente mergulhada, vou dizer assim, em um terreno que eu nunca mergulhei, ou que eu, enfim, que eu tento tirar pessoas, etc. Então, é, eu quis só complementar essa pergunta, porque, e apresentar meu relato pessoal em cima dela, porque eu também indico isso, bons romances, boas literaturas, e principalmente dependendo, se caso sirva para você que está nos escutando, nos momentos de dificuldade, eu sempre tentei ponderar, vou dizer assim, exatamente como critério determinante isso. Bom, como é que é aqui que está, como está sendo apresentado aqui as trevas? Então eu preciso, nesse momento, ver que eu não sou a pior pessoa do mundo, ou que, enfim, meu problema é um nada, é só um acidente, ou que, bom, olha como eu poderia chegar, né? Enfim, todo esse leque de possibilidades, que dependendo da forma como nós mergulhamos nos nossos problemas, ou até mesmo nas nossas alegrias, a gente pode acabar descambando, porque toda overdose faz mal. Frase que eu tirei do próprio livro de Slash, eu coloco ela até mesmo na alegria e na tristeza, que uma overdose de alegria pode culminar em um comportamento soberbo, um comportamento alienado à realidade, assim como uma overdose de tristezas pode culminar exatamente na mesma coisa. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando aí já mais de uma hora e o papo está muito bom. Eu aprendi pra caramba aí durante esse podcast, mas infelizmente a gente vai ter que chegar ao fim. Então eu quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente e agradecer muito também a presença aqui do Rodrigo Simonsen. É sempre um prazer escutar ele falando sobre algo que fica muito claro que ele ama intensamente, que é a literatura e os livros. Fica muito claro que ele vive isso em tudo que ele fala. E eu quero te pedir para falar aí as tuas palavras finais para a gente hoje, nessa noite. Poxa, mais uma vez foi um papo excelente. Vocês são dois grandes amigos e pessoas que eu admiro um bocado, vocês sabem disso. E aí eu deixo aqui uma última mensagem. Eu vou parafrasear esse livro que eu acabei de citar, o Taras Bulba, que num dado momento eles resolvem fazer um brinde. E aqui eu vou fazer um brinde um pouquinho diferenciado. Então eu falo, agora em último gole, companheiros, pela glória e por todos os leitores que vivem nesse mundo. Brindemos. Thomas, fecha pra gente aí. Foi um prazer conversar com o Simonsen. Já é algo que já tem alguns anos já de internet. A gente não vai, sei lá, mapeando, e o tempo vai passando, né? Já que a gente está falando de tempo, biografias, etc. E é sempre um prazer conversar com ele sobre literatura. Aprendo muito e é sempre um prazer. E o Ronaldo, bom, companheiro de trincheira, e sempre uma honra estar aqui partilhando com ele e recebendo as pessoas que nos são muito queridas nessa conversa. Nessas conversas. Já que são várias, né? Uma série de podcasts, etc. Enfim. Então tá, valeu, pessoal.